Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Esqueci. Pior que não é uma piada. O pior é que não é uma piada. Aqui é o Atila, Penny Sherman, Wallaby Way, Sidney, e eu não lembro qual era o número. Caraca, não faço ideia do que você falou. Whatever, né? Aqui é o André Souza e um beijo pra 3.1-4159-26-5358-9793-2384-6264-3383. Não vale, não vale, não vale, não vale. Só se fosse ao vivo. Eu vou ensinar a técnica de como lembrar esses números. Aqui é o Azaghal e eu tenho boa memória. Muito bem, nerds! Estamos aqui com o nosso time de ciência para falar sobre a memória. Como você vai fazer isso, Jovem Nerd? Sei, meu Deus. Como você vai falar de algo que você não conhece? Que você não lembra. O que eu posso fazer? Eu tenho a memória ruim mesmo, cara. É terrível. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma semana de vez em Caneladas Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje é dia de Nerdtech também! Olha, Jovem Nerd! Já olha aí no seu feed, porque tem o 15º episódio do Nerdtech, que é o nosso episódio extra de tecnologia, trazido pela Alura Cursos Online de Tecnologia, rapaz! E hoje, o Paulo Silveira e o Maurício Linhares vão falar conosco sobre vírus. Computador, a virus. Perigo. Vamos falar dos primeiros vírus, aqueles que incomodavam, que passavam pelos disquetes, até vírus criados por governos como armas de guerra cibernética. Azaghal, é muito maneiro, cara. Foda. Worms, vírus que sequestra seu computador, transforma no zumbi. Trojan. Trojans, é isso aí. Quem é das antigas lembra do Michelangelo, nossa. Lembra? Mude a data do seu computador pra não pegar o Michelangelo. Até tem uma história minha, Azaghal, de como eu fui um mini hacker no passado. Olha, jovem, né? O hacker wannabe. Jovem hacker. E o pessoal da Alura fala aqui, olha, que smartphone é uma das plataformas que mais tem aparecido vírus e malware ultimamente, olha só. Mas também é uma das plataformas que ganhou cursos novos esse mês da Alura, Azaghal. Ó. Oh. Tem curso de Ionic 2, e eu não sei se é Ionic 2 que se fala, porque eu não conheço. Pois é, Ionic, Ionic. É inglês. Ionic 2. Isso. Novos cursos de Xamarin, rapaz. Também tem curso novo de modelagem. Normalmente não é Xamarin. Xamarin. Xamarin. Xamarin. Isso aí. Tem também curso novo de modelagem de banco de dados, de cinema 4D e até VBA para Excel, que talvez possa ser VBA. Tá ficando certo. E não, olha, não é só isso. A Alura acabou de oficializar a sua versão mobile para Android 1.0 final, rapaz. Então você, olha só, Azaghal, pode assistir os cursos da Alura pelo aplicativo mesmo offline. Excelente. É, muito bem. Enquanto você tá indo pro trabalho, tem gente que vai pra academia. Academia. E aí o cara treina os músculos e o cérebro. E a mente. Muito bom. O fisiculturista. O fisiculturista, é isso aí. Eles avisaram que a versão de iPhone já tá chegando aí, então se liga, fica ligado na Alura pra novidades. Todo mês a gente tá aqui com eles e a gente vai avisar certamente. Agora você estuda a qualquer hora, em qualquer lugar, muito bom. Não vamos esquecer também que os Nerds têm 10% de desconto nos planos da Alura acessando alura.com.br/promoção/nerd. Olha aí, vai conhecer mais de 370 cursos que eles têm. Ouve, o Nerdtech já está aí na sua timeline, vale a pena que tá muito bom. Hoje nós vamos falar dos queridos da PicPay, Azaghal. Oh. A rede social de pagamentos, onde as pessoas e negócios têm seus perfis e podem enviar e receber pagamentos. É muito fácil. A gente já falou disso aqui no Nerdcast. A gente até brincou falando que a galera podia pagar um real pelo Nerdcast através do PicPay. Podia, podia. Mas olha só, não precisa, gente. Sério, não precisa, porque vocês sabem que a gente... Tem publicidade, peraí. Isso. Mas olha só, outros produtores de conteúdo que estejam buscando alternativas para monetizar seus negócios podem usar o PicPay como uma fonte. Por quê? O produtor de conteúdo pode criar seu perfil oficial do seu canal, do seu site, tudo no PicPay, e pode fazer sua campanha e usar através do PicPay para receber doações. Lembrando que para usos pessoais o PicPay é gratuito, não tem taxa. A taxa só é cobrada para quem utiliza o app comercialmente. E é o que acontece, você vai, cadastra um cartão de crédito no PicPay e você usa o PicPay para pagar qualquer outra pessoa que tem um perfil, entendeu? Lembrando, para fins pessoais não tem nenhuma taxa. Que é muito útil, né? Você tá só para jantar, rachar conta, tá sem grana. Tá? Aí às vezes o cara, papel, ah, não, né? Deixa que eu pago. Aí tu vai no PicPay, pum, e aí vai direto pra conta do cara. Ó. E aí você tira o dinheiro, como você tira o dinheiro do PicPay, ele faz um depósito na sua conta, que você pode cadastrar lá, ele, pum, pega a grana que tá lá, manda pra sua conta. Ou você pode simplesmente pegar a grana que tá no PicPay e mandar pra outra pessoa pelo PicPay, entendeu? Ela vai e vem pra todos os lados. Você pode usar como um Messenger também, entendeu? Porque se você tem o seu amigo lá, você fala assim, fulano, quanto eu te devo? Aí ele te responde, R$5. Aí você vai lá, beleza, tô te pagando agora, R$5. Você não precisa ficar, sabe, indo de uma rede social pra outra, indo abrindo o PicPay, você pode resolver, sim, né? todos os seus trâmites. Lá dentro. Todas as suas dívidas. Você resolve lá dentro. Então baixa aí para seu smartphone aplicativo gratuito, link no post para você conhecer melhor o PicPay, rapaz! Azaghal, nós estamos em maio. Sim. O que acontece em maio? Dia do trabalho. No dia 25 de maio. Dia da toalha. É o dia da toalha, rapaz. Está chegando. E como você sabe, dia da toalha é dia de promoção na Nerd Store. Oh. Olha só, a gente há muitos anos incentiva a galera a tirar fotos, fazer vídeo, fotomontagem ou vídeos e tal, utilizando a toalha, certo? Sim. A gente faz isso só por uma brincadeira de homenagem ao nosso querido Douglas Adams. Sim. E o que acontece? Desde o ano passado, a Nerd Store entrou na jogada. Assim, eu quero premiar a galera da Nestor, né? Quem compra na Nestor. Então a Nestor está promovendo o concurso cultural Desafio da Toalha 2017, que consiste em a mesma coisa que a gente sempre fala: faz uma foto, ou uma fotomontagem, ou um vídeo, o que você quiser, usando a toalha, de uma forma criativa, divertida, só que usando uma camiseta da Nestor. Aí a Nestor botou essa condição. Eles entraram na parada, botaram essa condição. Mas em compensação, olha o prêmio. Vão ser duas pessoas premiadas. Uma que é a melhor foto ou fotomontagem e outra que é o melhor vídeo. Cada um dos vencedores vai ganhar 42 camisetas exclusivas da Nerd Store. O quê? Eu disse 42 camisetas Nerd Store, pai. Cada um? Cada ganhador. São dois ganhadores. Um de vídeo e outro de foto, fotovoltaica. Fazendo conta aí. E olha só, vão poder escolher as 42 camisetas, rapaz. Cara, não é tipo assim, camiseta tá acabando, alguma coisa. Não, pode ser lançamento, pode ser o que você quiser. Camisa que acabou de voltar, camisa que tá lançando, camisa que você sempre quis e nunca comprou. Você vai escolher as 42 camisetas da Nestor que você vai ganhar nesse concurso. Putz grila, rapaz. Muito bom. Olha só, vale até o dia 25 de maio, ou seja, o dia da toalha. Já está valendo desde já. E aí você simplesmente pega essa foto ou vídeo, publica no seu Facebook ou no seu Instagram com a hashtag Desafio Nerd Store. É isso, tudo junto. Se você não botar essa hashtag, a gente não vai ter como achar. A gente vai procurar pela hashtag. Então tem que estar certinho, Desafio Nerd Store. E lembre-se, você tem que estar com uma camiseta Nerd Store. E a toalha, obviamente. Vai ser muito maneiro. Se você quiser mais informações, é só ir, né? nerdstore.com.br/desafio da toalha e o resultado vai ser anunciado nos perfis da Nestor, no Facebook, no Twitter e no Instagram, dia 7 de junho. Então, além de participar, siga os perfis oficiais da Nestor para saber se você vai ser o contemplado. Exatamente. Muito bom. Desafio da Toalha Nestor 2017. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 18 minutos e 20 alguma coisa que eu já esqueci. Azaghal, vamos lembrar que dia 13 de maio, antes do dia da toalha, que é o sábado, é o dia da humildade. Quem mandou avisar isso? Nosso querido Tucano, muito humilde. Ele vai estar na barcearia em Moema, vendendo rango humildão. Olha aí. Quem quiser encontrar o Fernando Russell, humilde, lá na barcearia, vá para Alameda Napurus, 1469. Isso aí. 1469, sábado dia 13, pega um autógrafo, coma uma comida de baixa renda. Seja humilde. Vá na humildade. Vá no... É a única maneira que dá pra ir. Quero agradecer a todos os nerds que doaram sangue essa semana no Nerd Cacete de Agulha. Lembrando que tem um pedido de doação para Paulo Edmur Polini. Você sabe que pedidos de doação são coisas urgentes. Pessoas que estão fazendo... tratamento, cirurgia. Exato. Na rua Alceu de Campo Rodrigues, 46, 14º andar, Vila Nova Conceição, em São Paulo, de segunda a sábado, das 8 às 12 horas e das 13 às 16h40, estacionamento gratuito. O Paulo está realmente precisando, então quem puder, vá lá doar. E se você não puder doar para o Paulo por causa de compatibilidade de sangue, doe mesmo assim, porque o banco de sangue sempre precisa. E eu quero agradecer ao Patrick de Oliveira, Vinícius Rosa, Marli Wolf, Santiago de Queiroz, Velder Santos, Leonardo Moreno, Pablo Henrique Ribeira, Lázaro Belém, Marcos Paulo Gonçalves, Lorenzo Stanice, Lucas Ramos e Eduardo do Andrade. Muito obrigado, galera, por fazer a sua parte, doar sangue às pessoas que precisam. Junto com essa galera, temos o pessoal do Escalpo Solidário, que doa cabelos. Yeah. Letícia Reis de Souza, Eunizenis Kawafune, Thales Brandino, Ana Carolina Granzotto, Dylan Fernando de Oliveira da Silva e Bruna Violin. Muito obrigado, nerds! E nas artes dos fãs, quero agradecer ao Nathan Monção, que fez o Guilherme Briggs, sendo ajudado pelo Guilherme Briggs, Superman, o jovem Guilherme Briggs, muito legal. A galera ficou muito emocionada com a história do Briggs, cara. Realmente é uma história de superação muito foda. Também o Nirlatotep pelo Ian Otobone Cruz. Olha aí, é quase um Otone, só que é um Otobone. O nome escreve quase igual, olha só, muito bom. Muito obrigado, cara. Valeu. Tá ótimo. César Augusto, estudante de cinema, 28 anos, Fortaleza, Ceará. Esse não é meu primeiro e-mail. Parabéns pelo podcast, vocês já me ajudaram muito passar por momentos difíceis, não só proporcionando inúmeras risadas, mas pelas mensagens de perseverança. Gostei demais do último podcast. Vários momentos da minha vida que eu achava que havia esquecido vieram à tona quando eu estava ouvindo o programa, e por isso resolvi escrever para compartilhar com vocês duas histórias. A primeira dela é que minha amizade com um dos meus melhores amigos começou exatamente quando o Tucano da Zagal. Eu já era veterano na escola e entrou um novato que insistia em se enturmar com o meu grupo. Chegando ao ponto de trocar as minhas coisas de lugar pra sentar perto da galera. Caralho. Ainda por cima, tentar fazer mind games comigo, dizendo que eu havia me equivocado. Olha só, você não... Não, você botou lá suas coisas, você não botou aqui. Naturalmente, a gente quase saiu na porrada, mas acabamos ficando amigos. E quando entramos na aula de karatê, eu também achava que karatê era uma arte marcial, resolvemos nossas diferenças no tatame. E hoje, 17 anos depois, somos quase irmãos. Olha aí. Ai. A segunda história é uma pequena vergonha. Se eu pudesse, voltaria no tempo pra mudar. Houve uma época em minha sala em que a turma era dividida em pequenos grupos, dispostos em pequenos círculos formados pelas mesas. Caraca, a própria escola promoveu isso? É, a escola do Almôndega era assim. Era assim, em pequenos grupos, umas, né? Células, é. E aí criava essas células? É, mas depois mudava, né? Ah. Era sempre igual, acho. Tá. Eu e meus amigos tínhamos uma brincadeira muito sadia que chamávamos Buraco da Maldade. Ai, eu quero nem saber o que é isso. A gente jogava os materiais uns dos outros dentro do buraco formado pelas mesas. Ah, o buraco no meio, sacou? E só podíamos pegar de volta quando a aula acabasse. Todo mundo ficava ligado pra não perder nada. Ah, sacou? Se você ficasse distraído e o cara pega o teu lápis, joga no buraco da maldade. Aí tu não pode pegar mais até o final da aula. Todo mundo ficava ligado pra não perder nada. Até o dia que eu falei, e se a gente jogasse o fulano? A gente jogou o nosso jovem nerd lá dentro. Que escroto, cara. Enquanto a professora estava distraída, e não deixamos ele sair de lá. O coitado passou a aula inteira dentro do buraco da maldade. Não é possível, a mulher não viu que o cara desapareceu. Chegando ao ponto de dizer, joga pelo menos o caderno também. Coitado do moleque. Se pudesse voltar no tempo, eu teria jogado o caderno. Que filha da puta. Ai, mais uma vez, obrigado pelo programa. Caraca, olha que sujeito. Luiz Felipe, desempregado, 19 anos, São Paulo. Uma realidade difícil e dura hoje em dia. É. Mas a minha pergunta é, será que é o primeiro e-mail dele? Não disse. Não e aí? Disse. Vai ficar a dúvida. Vamos deixar, porque ele é desempregado. Coitado, cara. Mas manda ler aí, cara. Vim aqui para falar não só do Nerdcast 565, e se voltássemos no tempo, mas outro que reescutei recentemente, o antigo Nerdcast 92. Nossa. Nossa, ano 2. Ano 2 do Nerdcast. Deus me livre. Muito o tema era muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Falando sobre as histórias de Réveillon, obviamente, da história de Jovem Nerd e namoradinha. Contei essa história. Nossa, faz tanto tempo assim. Esperei muito para que tivessem se lembrado do motivo que o Jovem Nerd teve para terminar com a garota que ele tinha conhecido ali mesmo na festa. A famosa Bom Dia Peito, Jovem Nerd. Pois é. Os detalhes dessa história incluem não apenas o término que ocorreu exatamente na noite de Réveillon, mas também o Jovem Nerd ficar mais 3 dias na casa da ex e, pasmem, namorar a Bom Dia Peitos no último dia das festanças, caracterizando um bem dado. Esse é o Jovem Nerd. Mas olha só, ele tá omitindo informação dessa história aí. Ah. Parece um absurdo, né? Que eu... Assim, é um absurdo. É um absurdo, não parece. Não, mas é um absurdo. Mais um. Eu terminei com ela porque eu não queria investir num outro negócio enquanto eu estava namorando, entendeu? Eu não vou discutir isso aqui sem o resto do jogo. Não, mas... E outra coisa, eu só fiquei com a menina depois que a minha ex-namorada ficou com outro cara. Engraçado que no programa da semana passada você não lembrou de nada disso. Não, porque a história era só do arrependimento de ter terminado no Réveillon. Okay. O resto eu não me arrependo, porque, como te falei, tá bom. Eu só fiquei com ela quando ela, ou a ex, ficou com outro cara antes. É, ok, eu não prestei atenção em nada. Se fuder, pô, tenho aqui o direito da palavra. PS, adoraria pagar o crowdfunding das fotos de toalha do Jovem Nerd. Inclusive surgiu uma foto aí fake no Facebook. O cara do Pela do Nerdcast. Mas não é a verdadeira. Tem uma gente acreditando. Não é a verdadeira. Que aquela foto. Aliás, obrigado por achar que eu já tive aquele corpo, mas eu nunca tive. Não é aquela foto. Se a foto fosse vazar tão facilmente, não é a graça. Ela está. Tá bem guardada. Esqueçam isso. Não esqueçam não. A ideia do crowdfunding, eu falei que a senhora Jovem Nerd e ela aprovou. Ah, não! Ela aprovou fazer chaveirinho, fazer cota, fazer... Ela aprovou mesmo. Caraca. Fazer impressão 3D. Não. Pode fazer aqueles bonequinhos que vem de cidade de interior, sabe qual é? Que é de biscuit? Que tem a toalha, você abre a toalhinha e tem Ah, não. Para de se foder. Que pariu. A gente já falou de memória em alguns Nerdcasts anteriores, mas então eu queria só meio que recapitular alguns conceitos básicos para fundamentar. Vamos lembrar. Eu não lembro exatamente o que a gente falou. Mas é o seguinte, eu lembro que eu tinha perguntado sobre o que é a memória dentro do cérebro. Lembra que a gente ficou pensando, tentando fazer um paralelo como se fosse um HD. Um HD escreve um arquivo no disco rígido, ele fica lá escrito, e aí depois você apaga ou não e tal, não sei o quê. E aí vocês falaram que não, a memória não funciona como um disco rígido onde você escreve uma informação, certo? A gente não tem um local no cérebro específico que tem uma informação X naquele local gravadinha, não. A gente não pode falar assim, ah, meu Deus, não consigo decorar mais número de telefone porque a memória tá cheia. Não existe isso. Não. Não existe um limite de o ser humano tem o equivalente a quintilhões de terabytes, sei lá, de armazenamento. Existe um limite de processamento de informação, não um limite de espaço. Não existe um espaço físico no cérebro que depois que ele tá cheio, aí aí a gente tem que, sei lá, deletar alguns arquivos. Fazer um defrag. Sempre fazer um defrag e dar um chumar. Fazer um defrag. Mas, ou não. Então, não, é isso. A memória não funciona como um arquivo dentro do seu cérebro. Não. Não é um storage. E essa visão, na verdade, ela vem muito depois. É muito engraçado isso. Depois que a gente começou na década de 40, eu acho, que a gente começou a fazer analogias de computadores com memória, que aí a gente começou a fazer isso de volta com o cérebro humano. De achar que a nossa memória, a memória humana, funciona dessa forma. Uhum. Mas o que a gente tem, na verdade... Assim como aquela ideia da memória como uma câmera de vídeo, né? Isso é muito engraçado isso. A gente tem certas tecnologias que a gente tenta explicar em termos de como que a nossa mente funciona, aí acaba que isso volta e a gente começa a explicar a fisiologia humana, como que o cérebro funciona a partir dessas tecnologias. No caso da memória, a gente não tem um espaço físico que, por exemplo, quando eu te falo o meu número de telefone, aí você vai lá e pega essa informação como um pacotinho e coloca lá dentro de um espaço no seu cérebro e fica lá. Aí quando você quer saber o número do André, aí você vai lá nesse espaço, abre e fala assim, ó, tá aqui o número, pega esse pacotinho e usa. Isso. De novo. Não é assim que funciona. Então, vamos definir exatamente a memória dentro do cérebro. Ela é um padrão de ativação. Você tem uma rede distribuída e quando eu te dou o meu número de telefone, você vai ter um padrão de neurônios que vai se ativar. Tô tentando imaginar uma rede de neurônios e uma corrente iluminada, como se fosse uma corrente de impulsos elétricos passando, fazendo um caminho por essa rede. Tem uma outra analogia. É como se você tivesse as teclas de um teclado e cada memória fosse uma melodia. É, não, é uma boa, mas eu quero ver o que que é dentro do cérebro mesmo, entendeu? Vamos imaginar um cérebro bem simples, que você tem 5 neurônios. Do Trump. Isso. Ele tem só 3. Vamos pegar 5 neurônios, cada um tem um nome, tá? O nome de um neurônio é 1, o outro é 2, 3, 4 e 5. Quando eu te falo o meu número de telefone, o neurônio 1 e 3 ativam. Quando o Azaghal fala o número de telefone dele, o 4 e o 5 ativam. Então você tem agora um padrão de ativação. Cada vez que você quiser lembrar o meu número, você tem que ativar... Agora eu já esqueci os números que eu falei. 1 e 3. 1 e 3, 4 e 5. E você tem que ativar esses neurônios especificamente. Então assim, esses neurônios acendem, a experiência que a gente tem é a experiência de lembrar. Fisiologicamente, o que está acontecendo é que esses dois neurônios estão acendendo, eles estão se comunicando de novo. Uhum. E outra coisa, esses neurônios, eles vão se comunicar ou acender juntos de acordo com o que a gente vai praticando aquilo. Então, por exemplo, se eu falei um número uma vez e eu tive um certo padrão e eu nunca mais faço aquilo, esse padrão vai ser desativado e eu não vou lembrar aquela informação mais. É como se fosse um caminho que todo mundo passa no mato e vai formando né, uma trilha. E se você ficar muito tempo sem passar por ali, vai começando a crescer o mato e aquela trilha vai se perdendo. É isso. Isso. E essa analogia, na verdade, ela é fantástica porque ela mostra que, por exemplo, para você chegar de um ponto A a B, você pode ir pelo, vamos dizer assim, um caminho mais rápido, que é uma linha reta entre esses dois pontos. Mas suponhamos que você não use mais essa linha reta e cresce um matinho lá. E por algum motivo, você tem que fazer uma parábola para chegar nesse ponto B. Vai formar um outro caminho ali. Ou seja, você vai chegar no mesmo ponto, mas você tem padrões de ativações diferentes. Então, por isso que, em termos de memória, é muito ruim a gente falar assim, olha, faça X, que você vai sempre ter uma memória boa. Não, porque depende do contexto. Porque algumas vezes você tem que montar uma memória que é uma linha reta. Outras vezes você tem que montar uma parábola. Outras vezes você tem que montar um outro caminho. Assim, cada contexto, uma coisa específica de como montar aquele caminho. Deixa eu dar um exemplo também. Por exemplo, às vezes você tá vivendo a sua vida e aí de repente alguém abre um álbum de fotografia, pega umas fotos antigas e começa a ver. Fotos, sei lá, da sua infância, sabe? Coisas que você não pensava há anos. E de repente você vê aquela foto e você lembra de todo um contexto em torno dessa foto. O que você fez no dia, as pessoas que estavam lá, o que mais aconteceu. Isso acontece porque quando você vê aquela foto, você começa a trilhar esses caminhos que a sua memória não fazia. Na verdade, você começa a trilhar os caminhos que você trilhou quando você viveu aquilo. Viveu aquilo, exato. E se você não lembra muito tempo, eles estão... É aquele mato crescido, né? Você realmente nem lembrava que tinha uma trilha ali. Mas você vê a foto, de repente você começa... Os seus neurônios começam a ativar com aquela configuração que tinha na época que você viveu aquilo, certo? É isso? É por isso que a gente lembra de outras coisas relacionadas? Exatamente. Isso é muito o que você falou, é muito interessante que tem esse fenômeno que a gente chama de interferência de memória e que ele é explicado exatamente por causa dessa rede que a gente tem. Então, suponhamos que o caminho que você faz pra chegar desse ponto que você tá agora até essa memória é uma linha reta. Uhum. Só que como você não lembrou, você não viveu muito essa coisa por muito tempo, por vários motivos, o matinho cresceu lá nesse caminho. Aí, só que você começa agora a fazer uma parábola pra chegar nesse mesmo ponto. Quando você faz uma parábola, como o caminho é um pouco diferente, você vai passar perto de uma outra memória. Então, às vezes, se você fosse no caminho reto, você ia lembrar só do local que você foi. Mas como agora você fez uma parábola, você lembra do local, mas aí você lembra também do carro que você alugou naquele dia, por exemplo, ou da música que você escutou no caminho daquele lugar. Exato. É, que dentro não... do negócio da melodia, você tocou as primeiras notas e aí você pode lembrar da música toda, né? Exatamente, exatamente. Então, isso acontece muito, a gente chama de interferência de memória, porque às vezes o caminho que a gente reconstrói para chegar numa certa memória, ele vai num caminho um pouquinho diferente do original e ele acaba tocando em outras memórias que não são necessariamente aquelas que você queria, de fato, lembrar naquele momento. E além disso, às vezes você inventa algumas coisas que parecem ser memórias verdadeiras, mas só porque elas fazem sentido, elas parecem ser memórias, mas não são, e a cabeça da gente inventou mesmo. É isso que eu queria chegar à conclusão, porque quando você vê um vídeo de alguma coisa que aconteceu no seu passado e tal, uma festa, tal, você tá vendo um registro documental de uma verdade. Aquilo está registrado em fótons, em um formato de vídeo e áudio, e quando você toca, você tá vendo o que aconteceu. Muitas vezes até a pessoa pode dizer, ah, meu Deus, não era assim que eu lembrava que tinha acontecido. Isso porque a memória dentro da nossa cabeça não é um vídeo como num arquivo, que tem um registro fidedigno de que aconteceu. A memória, essas imagens que a gente vê na nossa mente, na verdade, é como se fosse uma impressão, uma reconstituição do nosso cérebro do que a gente viveu. A memória não é um registro, ela é uma recriação, não é isso? Ela é uma recriação. Então, todo momento que a gente está lembrando alguma coisa, a gente está recriando aquele momento. Uma coisa que é muito, é contra-intuitivo, mas é muito interessante, é o seguinte. Quanto mais a gente lembra de alguma coisa, menos detalhes a gente vai saber daquela coisa. Porque a gente vai estar construindo cada vez mais uma visão abstrata daquela memória. Então, um exemplo disso é o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que distinguir agora uma coisa que a gente chama de memória de curto prazo e longo prazo. O que a gente chama de memória de longo prazo é aquilo que a gente lembra, que a gente guarda na nossa memória, mesmo quando a gente não está usando. E, de novo, eu estou usando essa analogia de guardar, porque é a analogia que a gente usa para memória, mas não é que tem um lugar no nosso cérebro para isso. Só que essa memória, ela vai para memória de longo prazo, só alguns detalhes e só o que é relevante. Então, só para dar um exemplo, se eu pedir todo mundo para pegar um pedaço de papel e desenhar moeda de 10 centavos, o máximo eu acho que a gente vai conseguir desenhar, que ela é redonda, talvez tenha um 10 e algum detalhe. Mas se você pegar o desenho que você fez com a moeda de verdade, você vai perceber que é muito diferente. Tem vários detalhes da moeda de verdade que você simplesmente não lembra. Mas não é que você não lembra porque tá lá na sua memória de longo prazo e você não pegou. Na verdade, esses detalhes, eles nem chegaram lá, porque eles não são relevantes para você diferenciar uma moeda de 10 centavos de uma de 50, que é o que você usa o tempo inteiro. Então, assim, a diferença da nossa memória para um vídeo, por exemplo, é que o vídeo, ele não pensa no contexto. Né? Ele não tem um filtro. Ele não pensa no, olha, eu vou gravar a cor dessa cadeira porque essa informação é relevante. O vídeo não tem isso. O vídeo grava simplesmente tudo. E a nossa memória não. A nossa memória reconstrói caminhos só que são relevantes. O que não é relevante, a gente não leva para memória de longo prazo. Mas o que define essa relevância? O contexto, o objetivo do qual você... Mas a nossa personalidade, nossos valores são referência para o que é relevante na memória? Absolutamente. Por exemplo, se você for uma pessoa extremamente metódica, você vai lembrar um número de uma forma muito diferente se você não for uma pessoa muito metódica. Se você for uma pessoa metódica, por exemplo, você vai lembrar datas, que é detalhes que talvez uma pessoa que não seja tão metódica lembre. Preconceitos, por exemplo. É, se você vê um assalto, ou se você vê alguma outra coisa que ela reforça um preconceito seu, que ela vai contra, isso pode ser mais ou menos memorável, de acordo com o que você pensa, sim. E com relação a isso que o Atila falou de memórias falsas, vários estudos mostram que, na verdade, certos preconceitos que a gente tem influenciam na forma como a gente lembra as coisas. Tem um estudo clássico que mostra uma sala de aula, uma coisa em cima da mesa, e essa coisa foi roubada. Aí eles mostram fotos de pessoas suspeitas, e as pessoas começam a lembrar que viram uma pessoa negra passando pela sala, ou entrando na sala de aula, por exemplo. E é só porque existe esse preconceito de que pessoas negras são pessoas que roubam, e como eles estão nessa situação de identificar quem roubou, eles começam a criar memórias falsas de que eles viram aquela pessoa passando pela sala de aula, por exemplo. Então, sim, influencia sim a questão de personalidade e o que define o que vai ou não para a memória de longo prazo. Você tem vários fatores, mas um deles é o contexto, o seu objetivo em lembrar certa informação e emoções. Geralmente, coisas que têm uma carga emotiva muito grande, elas tendem a ir para a memória de longo prazo de uma forma um pouco diferente. Era a minha próxima pergunta, porque a gente também já falou em outros Nerdcast de como uma memória associada a uma emoção, ela fica mais marcada em você e ela é mais facilmente recordada, justamente porque ela está mais marcada. Por que isso acontece? Qual é o papel da emoção em definir e marcar essa trilha de neurônios que vai para sua memória de longo prazo? Ela é meio que um sinal do que é importante ali, né? Como que o cérebro vai saber o que momento que é mais importante guardar ou não? Se aquele momento acelerou seu batimento cardíaco, ou te deixou com medo, despertou uma emoção importante, é sinal de que tem alguma coisa ali de valor que você tem que guardar. E lembrando também desses padrões de ativação, que a gente está falando de fisiologia, a gente está falando de estruturas neuronais. E o nosso cérebro, ele controla todos os nossos sinais vitais. Então, quando eu falo padrão de ativação, não é só do tipo, olha um número, ativou aqui essa região do córtex verbal que escuta números. Não, mas ele ativa também o seu batimento cardíaco naquele momento, se você estava com frio ou com calor, ou sim, se você estava tentando lembrar os números no momento de medo ou não. Ele grava isso tudo. Tudo faz parte, né? Toda ativação do cérebro faz parte da memória. Não só a informação que está sendo absorvida, mas como todo o estado do seu corpo e das suas emoções, certo? Isso. E por isso que, para algumas memórias, as emoções, elas trazem um sinal do que é relevante mais forte do que outras memórias. A analogia que eu gosto de fazer com relação à emoção é o seguinte, levando de novo para aquela analogia do caminho. Se você quer chegar do ponto A ao ponto B e você quer lembrar esse caminho, só você ficar passando por esse caminho várias vezes, aí você vai montar um caminhozinho lá, você vai pisar no matinho, o matinho vai morrer naquele caminho. A emoção é como se você chegasse com uma pá e fosse raspando essa grama. Uhum. Então, assim, você tá passando por aquele caminho, mas você tá com uma marca ali que tá, vamos dizer assim, tirando aquela grama de uma forma muito mais rápida e forte do que se você só pisasse nela. Quer ver como a situação pode ser mais memorável pra alguém que tá mais emocionado? A Campus Party de 2009, eu lembro de ter encontrado você e o Azaghal trabalhando e eu fui falar com vocês. E na época eu era o mais ouvinte do Nerdcast. E me marcou muito que a primeira coisa que eu perguntei foi coisa muito de fã. Assim, foi tipo, nossa, Alexandre, mas quem é filho de quem? Quem é casado com quem no Nerdcast? Foi muito sem noção, assim, muito sem noção. Aí você, pô, respondeu, falou, tudo saiu. Aí eu saí e falei, meu, como assim? O cara nunca me viu na vida e eu chego perguntando da vida particular dos dois na maior cara de pau, assim. E ainda falei, ah, vocês deviam fazer Nerdcast de ciência com cientista, ou, putz, alguma coisa assim. E eu disse pra você, foi tipo, mais alguém que falou com você no... Eu não lembro. Se eu disser que eu lembro, acho que eu tô forçando, mas acho que eu não lembro. Pra mim é aquele momento que você lembra de noite antes de dormir e fala, puta, que vergonha, por que que eu fui perguntar isso, cara, sabe? Ah, que engraçado, né? Pois é, verdade, pra você tinha uma emoção diferente, né? E às vezes os nossos sentidos também podem ativar isso, né? Tipo assim... Ah, isso comigo rola direto. Certos cheiros trazem várias memórias. Não é? Exato. Principalmente cheiro, né? Dizem que a memória olfativa é uma parada... Eu sou péssimo pra datas. Eu sou muito ruim pra lembrar data. Uhum. Qualquer data é uma merda. Mas eu sou ótimo pra lembrar rosto, uhum, e nomes, obrigações, coisas que tem que fazer. E essa memória de sentidos, cheiro, gosto, isso me leva de volta. Às vezes eu sinto um cheiro de um sabonete específico. Vuf, me joga. É, eu tenho isso. Especificamente com sabonete. É, isso é indício claro de que as nossas memórias, elas são padrões fisiológicos. Porque se fosse mesmo só que ela pegou a informação e colocou numa caixinha, é muito difícil a gente ter esse tipo de explicação pra explicar, por exemplo, por que certos cheiros te lembram certos momentos. O último mês de vida da minha mãe foi na ala de pacientes terminais do Inca e tal, e eu fiquei lá um mês, fiquei com ela nesse mês final no hospital, morando no hospital, e eu tomava banho só com um sabonete que tinha lá no hospital, sacou? E foi muito punk, foi muito terrível, sabe? Pior momento da minha vida, como vocês podem imaginar, mas hoje, obviamente, eu tenho isso tudo superado, etc. E aí, cara, um dia, eu peguei, sem saber, abri um sabonete que era o mesmo sabonete, que eu não senti o cheiro há anos, e aí, cara, só de sentir o cheiro daquele sabonete, pô, cara, a história inteira, né? Tudo ao mesmo tempo, sabe? Que nem um cometa de memória, cara. É efeito dominó, você encosta em um dominó, sai derrubando todos os outros da exato carreira. Nossa, cara, como é impressionante isso, sabe? Era uma parada, como eu te falei, eu tenho isso superado, passou, foi um momento da vida que foi triste, mas passou. Mas, cara, de repente, todas aquelas emoções, tudo aquilo veio por causa de um cheiro, né? É como se eu tivesse feito todo aquele caminho de neurônios que se ativaram na época, né? Que tá acontecendo. E uma coisa interessante que o Átila mencionou, e pra assim, colocar de novo o papel das emoções, é que as emoções, elas servem pra sinalizar o que é importante ou não. E geralmente em momentos traumáticos, a gente não tem muito tempo de decidir o que é importante ou não. Uhum. Então a estratégia que o nosso cérebro utiliza é o seguinte, grava tudo. Então, por exemplo, numa situação muito traumática, você acaba lembrando de cheiros, você acaba lembrando de tato, por exemplo. Às vezes, a gente tem um negócio no nosso corpo que a gente chama de propriocepção, que é a nossa percepção de espaço, a nossa percepção de que a gente tem. A nossa percepção de onde que a gente está no espaço. Às vezes, as nossas memórias recordam até essa própria percepção, que às vezes, a depender da forma como você está em pé em algum lugar, ela te lembra certas emoções. E isso aconteceu muito com... Foram várias pesquisas que foram feitas com pessoas que estavam em Nova York durante os ataques de 11 de setembro. E pessoas falando que, por exemplo, lembram de... Assim, sente um cheiro de fumaça, vem toda uma memória, por exemplo, do que aconteceu naquele dia. Sim. Uma pessoa esbarra nela, vem uma memória de tipo, olha, aquele dia foi tão punk que as pessoas correndo e eu lembro das pessoas esbarrando em mim. E é justamente o seu cérebro falando o seguinte, olha, como você tá nesse momento de perigo, emoção forte, bora gravar tudo e depois a gente decide o que que fica e o que que não fica. E justamente por gravar tudo que parece que aquele momento durou uma eternidade, né? Exatamente. Sim, caralho. A percepção de tempo também é diferente por causa disso. É impressionante. Agora, existe também o bloqueio da memória, né? Você falou, a gente grava tudo porque não sabe o que é importante, então vou vivenciar tudo isso aqui. Tem experiências traumáticas em que o cérebro dá uma apagada. Isso aqui, não. Chega. É demais pra esse cara. Exatamente. E isso muda, modifica a pessoa até, entendeu? Como é que funciona nesse caso no cérebro? A gente não tem o que a gente chama de bloqueio de memória. A gente tem o que a gente chama do seguinte. Você tem um certo padrão de ativação que se ele foi muito, muito, muito, muito traumático, ele vai fazer o seguinte. Toda vez que você... É como se toda vez que você fosse... Você encostasse no dominó, que fosse derrubar toda aquela carreira de neurônios, o dominó caía pro lado. Ao invés dele cair pra frente e encostar no outro, ele cai pro lado. Ele faz o seguinte, olha, eu não vou nesse caminho porque eu sei que esse caminho aqui é muito feio e eu não quero relembrar isso. Então eu caio de lado, que aí ele não... E é justamente o que a gente chama de trauma. O trauma, ele nada mais é do que você tem uma ativação de memória, que ela é muito forte no sentido de causar ansiedade. Ela reconstrói, por exemplo, os batimentos cardíacos que você teve no momento que aconteceu aquela coisa. E o seu corpo sabe que isso é ruim. Que é nesse sentido, do tipo, olha, eu não vou reconstruir. Mas, assim, esse padrão tá lá. Tanto é que se acontecer alguma outra coisa, por exemplo, se você encosta num dominó que não é esse primeiro, ele pode, na verdade, desencadear tudo aquilo. Vítima de estupro, por exemplo. Às vezes, a vítima de estupro, ela vai ter um trauma específico com, sei lá, homens. Homens conseguem bloquear certas memórias. E isso é... Você não quer reconstruir toda aquela emoção no sentido negativo. Sim. É seu no momento do estupro. Mas pode ser que, por exemplo, no momento do estupro, sei lá, a pessoa foi estuprada numa sala de aula. Quando ela vê homem, o dominó cai pro lado. Não reconstrói tudo. Mas quando ela vê a sala de aula, o dominó cai e sai derrubando tudo. Aí ela vai e lembra de todo um contexto do que aconteceu e como que aconteceu e aquilo vai reativar todo, sei lá, batimento cardíaco, o que ela sentiu, medo, ansiedade, essas coisas. A gente tem técnicas que a gente utiliza pra, vamos dizer assim, apagar essas memórias. O quê? É, a gente tem técnicas que a gente utiliza pra apagar essas memórias. É uma caneta que você puxa ela pra cima e ela dispara uma luz vermelha? Não. Tem vários procedimentos. Um deles é o que a gente chama de interferência de memória. A gente começa a reconstruir memórias relacionadas àquele momento, que são memórias boas. Então você acaba passando por cima daquela memória negativa e... Meio que pintando por cima. E uma outra forma que está sendo testada assim atualmente é medicamento mesmo. A gente sabe que certas proteínas estão ligadas a certos padrões de ativação. Tem estudos mostrando que a gente consegue, pelo menos em ratos, a gente consegue suprimir certas memórias só com a ingestão de certos medicamentos. Como você relembra toda vez que você lembra da coisa, você faz aquilo ser relembrado e aproveita para apagar o caminho, né? Ah, mas como a droga vai saber que é aquilo que ela quer apagar? Deixa eu explicar o estudo, que aí eu acho que fica claro como que a droga saberia. O estudo foi feito o seguinte, eles pegaram os ratinhos, aí eles tocavam um barulhinho e davam um choque no ratinho. E fizeram isso várias vezes. Até que o ratinho aprendeu que essa luz, né, na verdade nem era um barulho, era uma luz. Mostrava uma luz, dava um choque. Mostrava uma luz, dava um choque. Aí o rato começa a perceber que, olha, toda vez que eu ver essa luz, posso esperar que eu vou tomar um choque. Uhum. Então ele começou a ter reações de medo toda vez que ele via a luz. Ou seja, criou-se uma memória pro ratinho. Num segundo experimento, o que que eles fizeram? Toda vez que a luz vinha, eles davam uma injeção com a proteína, com o medicamento. Ah, tá. Assim ele identifica. Porque o rato, na verdade, ele tá reconstruindo aquela memória. Então, quando ele tá reconstruindo, o medicamento vai lá e vai nessa reconstrução. É, o medicamento apaga qualquer memória sendo feita naquela hora. É, se você exatamente. Lembrou e tá refazendo. E o que aconteceu foi que, com o tempo, eles mostravam a luzinha e o ratinho já falava assim, oi? Já não tinha mais medo daquela... Caraca, que parada assustadora, maluco. Sinistro. Aí tá, aí foi engraçado que algumas pessoas começaram a falar assim, ah, não, mas na verdade isso não é que o rato esqueceu essa memória. Esse medicamento deixou o cérebro do rato todo retardado. Tipo, não é que ele não lembra disso, ele não lembra nada, porra nenhuma. Aí eles fizeram um controle, do tipo, eles mostraram duas luzinhas, uma luz verde e uma amarela. E as duas davam choque no rato. Mas aí eles colocaram a proteína só na azul. Ele esqueceu a azul, mas a amarela continuou. Peraí, tu falou verde e amarela, e agora tu falou azul? Ó, tu tá querendo pegar a gente. Eu sei esses seus pequenos truques aí. Vamos de novo. Tem uma luz verde e uma azul. Uhum. As duas dão choque no rato. Aí eles fazem o experimento com a proteína só na verde. A verde. Aí a verde, ele esquece que a verde dá um choque. E mas a outra não. Luzinha, ele continua achando que dá um choque. Caraca, que parada assustadora, cara. Mas isso nunca foi testado em humanos, né? Pra nada, assim. Não, não que a gente ainda lembre. Que fascinante. Quero perguntar sobre um caso específico que aconteceu comigo recentemente. Recentemente eu fui fazer uma endoscopia, que é aquele exame que, tipo a Matrix, né? O cara enfia um tipo um tubo na tua, até teu estômago. E uma câmera na tua boca, até o estômago, é isso? Mole, tranquilo. Pra você fazer esse exame, eles te dão um anestésico, Propofol, né? É o remédio que matou o Michael Jackson. Anestésico da alegria. Então, é o anestésico da alegria. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Que você toma, fica loucaço, parece que tá bêbado, é bom pra caramba. E dorme com uma pedra. Dorme com uma pedra. Toda essa história. Eu sempre ouvi falar isso. Sempre ouvi. Uhum. Aí eu, beleza, eu fui animadaço. Falei, excelente, ficar loucaço. Depois eu vou dormir o sonho das crianças. Vai ser ótimo. Mas eu tava nervoso, porque eu não gosto de perder o controle da situação. Uhum. Então eu não queria. Ao mesmo tempo que eu tava curioso, vamos dizer assim, pra entender os efeitos do Propofol lá, eu falei assim, porra, não quero apagar aqui, né? Que merda. Aí, olha só, aí eu fui, primeiro a mulher me deu, pegou um spray e deu uma spreada na minha boca e garganta, né? Xilocaína. Isso, pra dar uma anestesiada por causa do tubo que ia entrar. Aí depois ela botou lá o acesso, né, na mão, pra poder, aquela mangueirinha, né, pra depois botar a medicação. E aí ela aplicou lá, o cara falou, eu vou aplicar uma dose leve de Propofol. Bullshit, claro que não. E aí, pra você ficar tranquilo, e depois eu vou aumentar e você vai dormir. Aí eu, beleza. Aí ele foi all the way. Não. Aí que tá. Eu fiquei tranquilo e eu não lembro de ter dormido. Eu lembro de estar acordado durante o exame. Sério? Sério. Você lembra do cara... Lembro. Caraca. Eu acompanhei minha endoscopia de boa, do começo ao fim. Mas eu não... É, exato. E eu não estava incomodado. E ele falou, tá pra aí, vambora. E eu não estava sentindo nada, eu estava tranquilaço. Aí, o exame foi super rápido. Durou, assim, eu sei dos tempos, porque eu, quando eu entrei no exame, eu mandei uma mensagem. Que você tem que ser acompanhado por causa do remédio, né? Sim, sim. Então, quando eu estava entrando na sala, eu mandei uma mensagem pra portuguesa que tava no banheiro, eu falei. Aí você viu a hora. Falei, tô entrando. Isso foi recente? Foi, semana passada. Às 10h49, eu mandei mensagem assim, estou entrando. Aham. Uhum. Eu entrei, deitei na maca, ela deu uma espreada, botou um negócio na minha mão, isso levou um tempo, né? Pelo menos uns 10 minutos. Às 11h17, eu mandei a mensagem, já terminei. É, foi rápido. Então, eu terminei, eles tiraram o acesso, eu levantei, sentei, peguei minha carteira, peguei meu celular e ainda mandei a mensagem, beleza? Aí ela perguntou, onde você tá? Eu falei, tô na sala de observação. Aí a portuguesa, que rápido. Aí eu falei, não apaguei. Aí eu descrevi isso, que eu não apaguei e tal. E aí tinha gente dormindo na sala de observação, pessoas sonhando, de conchinha. E eu lá, acordadaço. Eu peguei o lanchinho da pessoa anterior. É, porque eu tava nesse mega jejum aí, né? Uhum. A gente tem que fazer jejum até de água. 12 horas aí, sem comer, sem beber nada, porque, claro, né? Senão você vai vomitar em cima do cara e no exame perdido. Aí beleza, aí eu saí, fui pra padaria, comi um negócio e tal, e depois fui pra casa. Aí cheguei em casa e falei, vou tirar vou dormir um pouco. Eu não tinha dormido, não durmo direito de noite. Aí falei, vou dormir. Aí eu dormi, quando eu acordei, eu não lembrava de mais nada. What? Mal lembrava que eu tinha feito a porra do exame. Que isso? Eu sei que aconteceu porque existem registros no WhatsApp. Caralho, como é que eu não lembro de nada que eu sei que existe uma névoa que as coisas estão atrás dessa névoa, mas eu não consigo mais lembrar. Que isso? Do que aconteceu de ir na padaria? Essas porra toda? Não, eu não lembro do exame. Ah, do exame. Nossa. Aí eu fiquei na paranoia. Será que eu sonhei? Será que o negócio foi tão forte? Caralho, tu sonhou que tava fazendo o exame? Que eu sonhei que tava fazendo o exame e tava loucaço. Ou será que era verdade? Agora eu já não sei mais. Caraca. Porque agora a memória do exame não é uma memória como eu tenho de outras coisas. É uma memória que parece memória de sonho, sabe? É meio voada, né? É, meio assim, meio inventada. Quase, sabe? Caraca, cara. Eu tenho que ir atrás dessa médica falando, pelo amor de Deus, eu dormindo. Porra, eu tô muito agoniado com essa porra, cara. Tem que ver se eles filmaram o exame, pô. É, tinha que ver mesmo. Caraca, que loucura. É, porque alguns desses anos agora eles filmam, né? Pra você ter certeza que... Que ninguém abusou, né? Que, só botaram lá uma câmera na tua boca. Mas... É sério, eles filmam mesmo. Pra você ter um documento do que aconteceu com você, que você não sabe. É isso. Mas peraí. Como é que você sabe que você não lembra a partir do momento que você deu uma dormida? Porque a memória vívida, normal, que eu tenho é: cheguei lá, fiz o check-in da consulta, entreguei os exames, fui pra sala de espera, disso tudo eu lembro. Entrei na sala, tirei minha carteira, a mulher falou: ah, devia ter deixado suas coisas com a sua esposa. Aí. Entendeu? Aí senta na maca. Aí, eu vou fazer um acesso aqui, vai doer, uma picada só, whatever, me importo. Uhum. Aí, agora eu vou esprear esse negócio na sua boca, aí o médico falando. Disso tudo você lembra? Tudo disso eu lembro perfeitamente, o médico falando. Agora eu vou aplicar levemente pra você relaxar. Aí, a partir daí, é blur. Porque você não passou essa memória pra memória de longo prazo. É uma memória bizarra. E aí, a saída da sala, eu lembro de já estar na sala, olhar pra velha, ver a velha dormindo, aí outra mulher dormindo, aí a enfermeira perguntando: vocês estão bem? Quem quer já sair? Eu levantei a mão, ninguém mais levantou, eu saí. Isso eu lembro, fui na padaria, bababá, eu lembro tudo. Mas só durante o exame que... O momento do exame... Você não sabe se é sonho ou se você... Virou blur. Ou se você não tava dormindo. Não sei se eu tava dormindo e, sei lá, o remédio fez um... Eu não sei o que aconteceu. Não sei se explicar. É interessante porque a gente tende a falar que a gente esqueceu certas coisas, mas assim, esquecimento é uma coisa que vai pra sua memória de longo prazo e a gente tem algum problema de pegar essa informação de volta. Isso que é esquecimento. Às vezes, a informação, isso que o Atila falou, às vezes ela nem foi pra sua memória de longo prazo. Uhum. E se ela nem foi pra lá, a gente nem fala de esquecimento, porque ela, assim, ela não foi nem... Lembrar, né? Exatamente, ela não foi nem codificada. Mas sabe o que é bizarro? É que eu tenho um sentimento de lembrança, eu não tenho lembrança, mas eu tenho um sentimento... Agora, né? Como isso? Eu tenho um sentimento de lembrança do cara fazendo o exame. Eu sei que isso aconteceu. Eu lembro dele falando: ah, você não vai precisar pagar não, vai fazer o exame acordado e tal. Ah, ele falou mas isso? Mas é um sentimento, eu não posso afirmar 100%. Os caras falaram: jura na frente do juiz. Eu não posso. Porque não é uma parada vívida. Não é uma parada que eu tenho certeza, como lembranças de infância, o momento, sabe? Uhum. É diferente. Uhum. Mas eu lembro que quando eu saí do exame, eu tava com isso fresco na cabeça. Então parecia mais um sonho. Sabe quando você acorda e o sonho tá todo na sua cabeça e ele vai desaparecendo? Sim. Parece sim. Que tá é indo isso. Embora, né? A gente tem que diferenciar entre conhecimento e memória. Você tem um conhecimento de como esses exames funcionam. Mas, ó, é só pra ilustrar, eu nunca tinha feito esse exame. Só pra, né, ilustrar não, pra... Você sentiu que você tava voando acima não, do seu corpo? E como a gente tem um conhecimento de como esses exames funcionam de uma forma geral, a gente tem um script de como agir, o que, que acontece e tal. Quando a gente não tem memória, a gente faz isso que o Atila falou, a gente começa a preencher esses espaços. Que a gente tem o script lá, mas a gente não tem uma memória muito concreta do que aconteceu, a gente começa a preencher os espaçozinhos lá. Eu só queria tomar um remédio, ficar loucão e dormir. É só isso. É o melhor sono que tem, eu lembro. Michael Jackson morreu porque do... E não foi. Exato, é só angústia e agonia. Nada na minha vida é fácil, cara. Eu vou fazer um exame que você toma remédio, fica loucaço, depois você dorme o sono dos justos e eu vivo agora um momento de incerteza. É isso que eu vivo. Por que tem pessoas que têm memória melhor que a outra? Exato. E tipo, que as memórias são diferentes das pessoas? Por exemplo, a minha memória é, como eu já falei, pra rosto, nomes e situações. Isso tudo pra mim é péssimo. A do Tucano é inacreditável. Ele lembra de tudo, cara. Ele lembra de data, ele lembra de anos, ele lembra de coisas, assim. Cara, é uma memória fodida, cara. Situações, o cara volta com as... Às vezes volta com as piadas perdidas inacreditáveis, cara. Sabe? E o Jovem Nerd não lembra de porra nenhuma. Não lembro nada. Eu sou péssimo. Memória péssima, péssima mesmo, pra tudo. Mas tem uma memória que, tipo, parte disso pode ser simplesmente por interesse, sabe? Se o cara exercita isso, ele fica lembrando do passado, das coisas que aconteceram e tudo, ele vai ter uma memória melhor simplesmente por pensar mais nisso. Quando a gente tá falando de memória melhor ou pior, a gente sempre compara com a memória que a gente tem. Se você é uma pessoa que não lembra quase nada, se uma pessoa lembra um pouquinho a mais, você vai falar que ela lembra tudo. Pra uma pessoa que lembra mais do que aquela que lembra tudo, essa memória dessa pessoa que lembra tudo também vai ser um pouquinho pior. Então, assim, a questão toda é contextual, que é relevante. Então, na verdade, o que eu quero é o seguinte: eu quero culpar o Jovem Nerd por ter uma memória merda. E eu quero que vocês me ajudem cientificamente a falar que a culpa é dele. Como você pode culpar a pessoa por ter memória ruim? Porque você não exercita sua memória. Não sei, eles vão me dizer agora. Tem dois caras pra me ajudar agora. Mas, por exemplo, olha só. Como é que você exercita a sua memória, cara? Sei lá, fazendo jogo da velha? Eu não sei. Eu não sou cientista. Não, eu quero saber da sua, cara. Só a memória boa. Como é que você exercita a memória? Eu sou super dotado. Também não sei. Não sou cientista. Ah, se fuder. Olha só. Eu tenho uma memória geográfica ótima. Eu realmente lembro de posição, caminhos, essas coisas. Tem uma história que é o seguinte. É meio babaca, mas a gente tava em Veneza. E aí... Começou o miojo. A gente... Não, mas então, mas é porque esse Veneza é um labirinto foda, entendeu? E aí a gente tava se embrenhando pela cidade, procurando sei lá o que e tal, indo meio que a esmo. E aí o pessoal começou a... Eu lendo a portuguesa nitidamente falando assim, cara, mano, a gente não vai saber voltar, vai ter que abrir o Google Maps aqui. Eu falei assim, não, eu sei voltar. Pode ter certeza que eu sei voltar. Na hora de voltar, eu voltei, cara. Eu fui vendo todos os lugares, cada virada, cada entrada, cada não sei o que, tudo isso era muito fácil pra mim lembrar. Pra mim era ridiculamente... É como se o caminho tivesse iluminado. Eu fiquei imaginando, por que será que eu tenho uma memória geográfica tão boa? Tenho uma memória, assim, péssima memória pra rosto, péssima memória pra lembrar compromissos, essas coisas. Então você precisa da técnica do palácio mental, porque você vai lembrar bem do palácio pra guardar as coisas. Que técnica é essa? Mendologia, um programa muito bom, não sei se você assiste. Toda quinta-feira no YouTube. Foi o último eu não vi. Eu realmente não vi o último. Mas é, você viu o Sherlock Holmes, da BBC? Um outro. O palácio mental é uma técnica que você, principalmente pra quem tem uma boa memória geográfica, a gente tende a lembrar melhor de espaços, lugares, mesmo quando você só frequentou aquele lugar uma vez. Então, ao invés de você ficar tentando lembrar do objeto, você lembra de uma casa, de um lugar, de um terreno, do mapa do Minecraft ou do que for, e você coloca nesse terreno as coisas que você quer lembrar de uma maneira mais memorável. Se você quer lembrar do rosto de alguém, você lembra da pessoa fazendo alguma coisa na sala. Se você quer lembrar de uma lista de compras, você pensa na lata de atum dançando, coisa assim, dentro dos cômodos da casa. E aí depois, pra você lembrar daquilo, você só lembra, vai visitando cada cômodo daquele espaço e vai lembrando do que tem lá. Mas como assim? Você, por exemplo, conheci um cara numa reunião. Aí, pra eu lembrar do rosto do cara, eu tenho que imaginar o cara dentro de um contexto, é isso? O rosto do cara é a coisa mais difícil de lembrar, mas pra você lembrar do nome dele, você tem que fazer alguma combinação que vai deixar o nome dele mais memorável e guardar isso num cômodo. Mas como é guardar um num cômodo? Na prática, como é que você faz isso? Basicamente, o que ele tá falando é o seguinte, seu lado forte da memória é o lado espacial. Isso. Você consegue lembrar, por exemplo, as ruas, você tem que virar aqui ou ali na frente, sim, mas você tem dificuldade com o rosto ou com nomes. Você tem que trazer o nome da pessoa para esse mundo espacial. Então, por exemplo, você encontra com esse cara novo numa reunião de negócios, o nome do cara é José. Aí você começa a imaginar o caminho que você usou para chegar nessa reunião, quando você virou à direita pra entrar na sala de reunião, o nome da rua é Rua José. Ou você encontrou o cara com o Louro José no ombro dele. Aí não tem como esquecer, né? Pelo amor de Deus. É sempre trazer a memória aqui, esse domínio que pra você é mais fraco, pra um domínio que pra você é mais forte. Trazer pro campo espacial. E sempre criar histórias. Na verdade, qualquer pessoa pode ter uma memória muito boa se ela cria histórias. Porque criar histórias, você tá criando um contexto pra aquilo que você quer lembrar. A técnica que eu falei mais cedo de lembrar os números do pi, é só você criar uma história em volta desses números. Primeiro, a gente tem que fazer o que a gente chama de chunking, que é do tipo, se a gente tem uma informação muito grande pra lembrar, despedaça essa informação, coloca essa informação em pedaços. Tá, isso é tranquilo, né? É como tentar guardar o número do CPF de 3 em 3. Isso, exatamente, exatamente. Em vez de decorar um número inteiro, você vai exatamente, cria em pequenos grupos. Telefone agora que tem o 9, por que as pessoas estão fazendo errado? Como? Porque fazendo? O telefone da pessoa, por exemplo, é 8888-4444. Certo. Aí vira 9. Aí ela fala 9888-4444. Isso. Errado. Ela tá usando o método antigo. Ah, não. Eu tenho que falar 988-8844. Mas você quiser criar um novo padrão de memória? Já criei. E aí, eu estou, sabe, fazendo o quê? Empurrando o Alzheimer lá pra longe. Exercitando meu cérebro. Eu faço isso direto. Isso é uma técnica muito boa. Obrigado, ciência, por me... E outra coisa que eu faço, volta e meia, eu mudo a ordem dos ícones do meu iPhone. Tudo de lugar. Pro meu cérebro, eu preciso esforçar em achar as coisas e não ficar no automático. Olha, isso... Rapidão, teve... Eu tive uma dificuldade... Pera, deixa o cara me elogiar antes, por favor. Não, pode falar que o elogio vai demorar, pode falar. Eu justamente tive um problema agora recentemente que o ícone do meu Google Maps mudou de lugar, porque eu mexi aqui, e eu várias vezes entrei na porra do aplicativo errado porque eu tô clicando na posição antiga do ícone do Google Maps. Sabe, foda-se que o ícone é completamente diferente. Aí você vai clicar no Maps, clica no Tinder. Até porque a sua memória é uma memória especial. Olha aí, boa, verdade. Faz sentido isso. Por exemplo, se a gente tem um hábito ruim, a gente nunca tem que acabar com esse hábito ruim. E a maioria das vezes a gente não consegue acabar com um hábito ruim porque isso é impossível pro nosso cérebro. O que a gente tem que fazer é criar novos hábitos. Então isso que o Azaghal faz é excelente porque quando ele muda, por exemplo, se ele muda os ícones de lugar, ele não tá tentando apagar um hábito que ele tinha antes. Ele tá simplesmente criando outro. E quando ele começa a criar outro, aquele antigo, ele vai simplesmente ser... ele vai sumir porque esse novo hábito tá ali na frente. Então isso que ele falou, na verdade, dos números, É uma técnica boa de exercitar a memória. Você cria novas formas e novos padrões de fazer chunk, por exemplo. Então, ao invés de fazer de 3 em 3, igual a gente faz com os números, na verdade a gente faz de, como é que é? De 2 em 2. CPF as pessoas fazem de 3 em 3. Isso. E números a gente fala 98, 98, 77, 77. A gente faz meio que de 2 em 2. Como a gente tem um número a mais agora, cria um outro padrão. Por exemplo, 3, 2, 2, 2, sei lá, alguma coisa assim. E isso pra memória é muito importante, porque você simplesmente tá criando novas ativações no seu cérebro. E é engraçado porque, assim, esse negócio do padrão é engraçado, porque se você fala um número diferente do que a pessoa tá acostumada a escrever, ela se confunde. Sim. Você, por exemplo, o telefone. Todo mundo tá acostumado que o telefone seja 8888-4444. Isso. Se você falar assim, 8888-4444, a pessoa, hã? É, exatamente. Ela fala assim, tá faltando um número. Exatamente. Exatamente. E eu, pra lembrar os números que eu tinha nos Estados Unidos, eu tenho que falar eles em inglês. Ah, olha só. Outro dia alguém pediu meu telefone, uma dessas viagens, pediu meu telefone e eu não conseguia falar ele em inglês. Porque o meu telefone, não conseguia lembrar de memória, sabe, falando em inglês. Porque o telefone é um conjunto de palavras. Sim. Não é só o número. Não o número. O número eu passo pra. Eu escrevo o número, beleza, qualquer pessoa entende. Mas o telefone é um nome, entendeu? Quando, na hora de lembrar, ele é um nome. A linguagem papel grande na memória. A forma como a gente lembra as coisas, a língua que a gente usa para codificar certas informações faz parte daquele padrão. Então, quando a gente tem que reviver aquele padrão, mas com uma língua diferente, nosso cérebro tem que parar e pensar assim, opa, peraí, é por aqui mesmo que eu tenho que ir? Porque isso acontece muito. Quando eu tenho que falar o meu número em português, geralmente eu falo ele mais pausado, eu paro para falar. Quando eu falo ele em inglês, já tá no automático. É, assim, o caminho já tá tão formado que já sai no automático. Tanto é que eu falo muito rápido e às vezes eu percebo que assim, eu não falo todos os números um por um, eu falo a palavra como um todo que significa o meu número. Exatamente, exatamente. Vira uma frase o seu número, né? Outra dica boa pra exercitar a mente, ó. Muda a lata de lixo de lugar. É bom. Você tem tudo isso. Principalmente assim, no escritório. Você tá acostumado a jogar o papel sempre no lado direito. Bota do lado esquerdo. É muito engraçado, ele vai falar que eu tô elogiando de novo, mas a ciência mostra isso. Até dieta, por exemplo, pra você fazer com que a sua dieta funcione, você tem que mudar, por exemplo, a configuração da sua cozinha. Se, por exemplo, se pra você é muito fácil pegar um doce, coloque o doce, tipo, mais baixo na geladeira. Bota lá em cima. Bota no teto, né? Pro gordo não conseguir pegar. Atrás da geladeira. E é engraçado que, assim, tem estudos mostrando isso e a gente vê isso ao vivo, por exemplo, aqui no Google. No Google, a gente tem comida de graça. Olha, ele fez essa volta toda só pra esnobar. Pode colocar o barulhinho do tapa aí de babaca. Mas, basicamente, a gente tem umas geladeiras aqui com comida. Então, tem comida desde comida mais saudável até doce. Uhum. Pouco saudável. Eles colocam os doces na parte de baixo da geladeira. Assim, você tem que, literalmente, abaixar pra pegar. E a geladeira, ela tem uma porta transparente. A parte de baixo é ofuscada. Ou seja, pra você comer... A parte do doce, né? A parte do doce é ofuscada. Ou seja, pra você realmente comer doce, você tem que ter o trabalho de ir até a geladeira, abrir, baixar e pegar o doce. Adivinhar que tá lá. É, meio que adivinhar que tá lá. E isso funciona, que acaba diminuindo a quantidade de doce que as pessoas comem, por exemplo. Inverso da gôndola do supermercado, que você tá lá parado e tá aquele monte de doce na altura do olho pra você esticar a mão e pegar, né? É, no supermercado as frutas eles botam as podres em cima, né? E numa área escondida, quente, parece que você tá na África, quente, úmida pra caralho. Nem a África, que a África não é úmida. Essa é na floresta amazônica, né? É quente, úmida pra cacete e os doces, né? A tua cara, eles estão pulando. Eles estão inclinados. Se você esbarrar, eles caem no teu carro. Mas isso é realmente de mercado. Mercado, né? Que, inclusive, os itens no mercado que estão ao seu alcance visual e de fácil alcance manual, eles pagam pra estar lá, né? É, essa é a ideia. Não foi por acaso, né? É, não é pra transformar o mundo em obesos, né? Eles... E só voltando um pouquinho na questão da linguagem, eu acho que o Alexandre deve estar experienciando isso bastante com a filha dele, que quando a gente começa a produzir linguagem, geralmente a gente produz linguagens baseado em memória e baseado em chunks. Assim, as frases geralmente que crianças falam são chunks. A gente não aprende linguagem do tipo, onde está isso? A gente aprende tipo, cadê mamãe? Como uma coisa só. É, uma coisa só. É, engraçado, né? Ela lembra isso como um chunk só. Tanto é que se fizer estudo pra tentar diferenciar se ela entende cadê e alguma outra coisa, provavelmente ela não vai entender, mas o cadê mamãe ela... É engraçado porque criança no começo parece que ela tá só repetindo a última coisa que você falou, né? Mas nem sempre é. Porque às vezes você fala assim, ah, você quer comer doce? Ela, doce. É, teve essa fase, é verdade. Mas uma vez eu perguntei pra Piccolo assim: você quer sair com a gente? Sim ou não? Aí eu esperava que ela fosse falar não. Uhum. Mas ela ficou me olhando e falou sim. Ah, já. Então ela desistiu o raciocínio pra responder. Uhum. É, ela já passou dessa fase, só de repetir. Mas no começo, assim, do desenvolvimento de linguagem, a gente tem isso. Na verdade, tem um termo na pesquisa de desenvolvimento de linguagem que a gente chama de word final bias. Tipo, a gente tem um viés. A gente tem um viés de produzir a última palavra da frase quando a gente tá aprendendo, que é o que tá mais saliente pra criança. Carlos Volta faz isso até hoje. Hoje? Porra! Eu vi o Nerdcast sem edição do Carlos Volta, né? Repetir a frase todo mundo. Tá aprendendo a falar até hoje. Coitado, Carlos. Mas essa necessidade de fazer o chunk é meio que o jeito que a gente aprende e guarda as coisas, né? Tem um tipo de memória que é o mais difícil de você exercitar e mudar, e é mais ou menos nasceu com isso de paciência, que é a memória de trabalho, né? Working memory. Quanta informação você consegue reter na cabeça num dado momento pra processar? E a gente tem um limite disso, que é mais ou menos 7 espaços. Tem gente com um pouquinho mais e tem gente com um pouquinho menos. Então o jeito da gente guardar um número maior do que isso é a gente fazer esses chunks, e aí a gente guarda 7 blocos, ao invés de 7 números. Outra coisa que faz isso são os cursinhos pré-vestibular, né? Sim. Que ensina você a decorar as coisas com a musiquinha. Exato, exatamente. Ah, esse curso é ótimo, te ensina um monte de coisa. Não te ensina, você tá memorizando, seu imbecil. Não tá aprendendo nada. É, mas essas técnicas de memorização são válidas, né? Quando você cria isso. Isso só prova uma coisa: vestibular não vale nada. É. É a única prova. Quem é bom de memória passa. Não quem é inteligente, de fato. O vestibular é bom pra selecionar aluno que não vai te dar trabalho na graduação. Ótima definição. Quem passa no vestibular é quem sabe sentar e decorar, e aí depois, na graduação, você só dá mais coisa pras pessoas sentarem e decorarem. Interessante. Mas a música é um jeito de fugir dessa limitação de tamanho. Você consegue guardar mais informação se tem uma melodia, por exemplo. Então a musiquinha do cursinho serve justamente pra isso, pra aumentar o tanto de coisa que a gente guarda. É, e também frases engraçadas, essas coisas, né, que fazem você decorar fórmulas e etc. Também funciona porque você tá justamente associando a uma emoção, humor e tal, e ajuda, né? E a gente tem uma capacidade de memorizar sons, porque a gente é um ser, nós somos seres linguísticos. A gente tem capacidade de memorizar sons muito mais forte do que talvez outras espécies. E por isso que a gente consegue lembrar melodias. Mais que o papagaio? Linguisticamente, sim. Talvez em questão de lembrar sons, não. Mas linguisticamente, sim. Em termos de lembrar símbolos. E como a gente tem essa capacidade de memorizar melodias mais do que talvez outros tipos de informação, é por isso que às vezes a gente lembra, por exemplo, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Você lembra como é que é a música, você lembra direitinho o ritmo da música na sua cabeça, você não faz a menor ideia de como que canta, quais são as palavras, mas você lembra direitinho o ritmo da música. E você consegue... Principalmente também música em outra língua, né? Isso, e você fica até assim, você fala assim, gente, aquela música, aí você faz... Pá, pá, pá, pá. Você faz o ritmo. Na cabeça. Quando você bota pra fora, é uma merda. Eu lembro de todas as músicas na minha cabeça, mas sonorizar elas é impossível. Mas a questão toda é essa, você criou um padrão auditivo, e esse padrão, ele se registrou muito mais fortemente do que as palavras da música e outra coisa. Então, por isso que trazer música pra memorizar certos conceitos pode ser uma técnica de memória boa, de memorização boa. Quer ver um outro exemplo desse negócio de uma memória sonora? Não a ver com música, mas a ver com sons como tom de voz. Teve uma vez que eu vi um post escrito pelo Schwarzenegger esculachando lá um hater. Ah, quando ele fala do... Paralimpíada. Da Paralimpíada, isso. Da Paralimpíada, né? E aí, tinha um cara logo abaixo que falou assim, caramba, eu li isso tudo ouvindo a voz do Schwarzenegger, né? E eu realmente consegui fazer esse exercício, e eu conseguia, na minha mente, ouvir o Schwarzenegger falando aquilo com a voz, com o sotaque dele e tal, apesar de eu nunca ter ouvido ele falar aquelas palavras exatas. Ah, mas isso é quando eu converso com o Sr. K por Telegram, tudo que ele escreve eu leio com aquela voz exatamente canastrona dele. Como que a gente consegue fazer isso, mesmo sem ouvir, né, aquela voz falando aquelas palavras? Na nossa mente a gente consegue recriar uma coisa totalmente nova. A questão da voz, ela é um conhecimento. Então você tem um conhecimento de como que a voz dele é. E é como se fosse um esqueleto. Sim. Você ficou aquilo com o que você quiser. Então, na verdade, eu posso virar agora e falar assim, meu nome é André Souza, e você pode imaginar isso agora, porque só você pegar esse chunk dessas palavras e colocar isso nesse armário, nesse esqueleto que você tem de conhecimento da voz dele. E, de novo, a gente cria esses esqueletos mais facilmente com vozes do que, por exemplo, com faces. É muito mais fácil você imaginar a voz de uma pessoa fazendo isso do que a boca da pessoa mexendo quando ela tá falando alguma coisa. por que a gente só começa a lembrar da nossa vida mais ou menos aos 4 anos? 3 pra 4 anos. É foda isso, é porque eu sinto que eu tô perdendo tempo com a Piccolo. Tô ali fazendo um monte de brincadeira. Vai lembrar de nada, vai nada. Tudo lágrima na chuva. Vai. Merda. Não vai lembrar de nada. Mas olha só, o que eu li já é que apesar de não lembrar, isso vai formar o caráter da pessoa e isso vai criar o vínculo, né? Ela não vai lembrar quando ela viu você pela primeira vez, mas ela vai lembrar. Eu deixei a garota pintar minha cabeça inteira de batom. Ela não vai lembrar. É muito escroto isso, cara. Pra quê, né? Tira foto. Não, foi fotografado. Mas então, porque, assim, eu vendo o desenvolvimento, ela vai fazer 3 anos. Eu sei que ela tem memória e que ela ativa a memória. Ela lembra de o que ela fez ontem, ela lembra onde ela deixou certa coisa, entendeu? Ou seja, ela, assim... A história quer esconder os negócios atrás do... Ela sabe o que tá fazendo. Exatamente, ela sabe que ela escondeu um monte de brinquedo atrás do aparelho da NET lá e... Depois que a gente descobriu, ela ficou com aquela cara de culpada. Fez uma cara, sei diferente. Que eu fiz errado. E aí, quando se perguntou, que cara é essa? Ela, cara de culpada. Exatamente. Enfim, ela sabe que a família, o círculo familiar, ela sabe quem é quem. Ela pede. Ela sabe os nomes. Os nomes, ela pede, né? Ela quer ir na casa da vovó, quero ir na casa da Didim. Existe uma confusão. E é engraçado que ela sabe os nomes sem as pessoas têm, né, falado diretamente. Olha, esse é fulano. É, exato. Por exemplo, a André é Didim e eu sou Didinho, né? Uhum. E ninguém falou o Didim é o Dave. Mas um dia ela começou, Dave. Exato, é. E a gente perguntou, aprendeu. Quem é Dave? Que achava que era um personagem, o Pato Dave, sei lá. E ela apontava pra você. É, exato. Exato, ela sabe. Que ela vê, ela associa alguém me chamando, né? Sim, sim. Mas então, apesar disso tudo, quando ela crescer, ela não vai lembrar disso. Nada, tudo junto, cara... Mas isso vai formar como mas aí, eu formou o caráter e a obrigação dos pais, eu só tô aqui pra estragar. E ela tem que lembrar pra estragar direito. Por que que apesar dela ter uma vida já baseada em memória, neste momento, com 3 anos, por que que depois isso tudo vai embora? E ela só vai lembrar de momentos chave e depois é que vai começar a lembrar mesmo da vida dela? O desenvolvimento neuronal, nosso desenvolvimento cerebral, ele acontece da seguinte forma. A gente nasce, aí o cérebro ele começa a fazer conexão, porque ele ainda não sabe o que é relevante. Então, por exemplo, se você encosta na maçaneta, a criança vai prestar atenção no seu encosto na maçaneta. Aí você vai espirrar e põe a mão na boca, ela vai prestar atenção naquele ato de você espirrar e colocar a mão na boca. Ela vai começar a fazer conexão de tudo, o tempo inteiro. Aí depois acontece o que a gente chama de, não sei a expressão em português, mas em inglês é neural pruning, que assim, o cérebro ele vai começar a cortar você conexões. Você tem uma poda neuronal, né? Uma poda neuronal, pronto. Você vai começar a podar conexões que ou você não usa ou que não é tão relevante pra sua sobrevivência. Muitas das coisas que você faz com uma criança, da sua interação com a criança quando ela tá muito pequena, acaba entrando nessa poda neuronal. Das coisas ela esquece. Geralmente, a partir dos 3, 4 anos, essa poda diminui e ela começa a fortificar as ligações que já existem. E criar novas, obviamente, mas fortificar as que já existem. Então, por isso que a gente consegue lembrar certas coisas a partir dos 4 anos. E antes disso, a gente não consegue lembrar muita coisa, simplesmente porque muitas dessas conexões que foram feitas, provavelmente quando ela tava lá pintando a cabeça da Zagala, ela tava fazendo um tanto de conexão. Só que, por exemplo, a conexão que a gente faz é situação engraçada, pintando a cabeça. A conexão dela é, nossa, cor engraçada, pincel, moço rindo, gente em volta de mim rindo, barulhos. Ela fez todas essas conexões. E só que isso não é muito relevante. Isso acaba que essa memória acaba caindo. Na hora de podar, poda tudo, é isso? Na hora de podar, poda tudo, porque não é tão relevante. A partir, geralmente, dos 3, 4 anos, que ela vai começando a perceber o que é relevante e o que é que não é relevante. Mas ela vai lembrar do moço que é legal, né? Ela vai começar a perceber que interações sociais que ela tem traz um benefício pra ela. Então ela percebe que quando ela, por exemplo, ela tá perto do Dave, coisas legais acontecem, ela ri, ela fica feliz. Essa parte da ligação não vai ser podada, porque ela vai começar a perceber que isso é importante pro resto da vida dela. Isso é bom, porque esse é meu objetivo. Ela não vai lembrar que ela pintou a cabeça, mas ela vai lembrar que ele é um cara legal. Sim. É, porque é isso aí, perto dos pais, eles ouve não, o tempo inteiro. Perto do Azaghal, não, tudo pode. Quer jogar chuveirinho no banheiro inteiro? Foda-se, pode. Pintar a cara vermelha? Pode. Pode rabiscar o laptop do papai? Pode. Isso, vai jogar tudo atrás do aparelho da NET que o Didinho tá vendo e não tá falando nada pra ninguém? Pode. Pode riscar o sofá inteiro de uma maneira inacreditável? Pode. Esse sofá já era mesmo. Deixa eu dar uma dica pro Didi ensinar pra ela. Fala com ela que manteiga é super bom pro cabelo. Não, não conhece. Foi a gente que apresentou chocolate, cara. Não tem ligação mais forte que essa. A gente apresentou chocolate pra criança. Ela vê a gente, liga pra chocolate, vê o Alexandre, liga pra arroz. Arroz com frango, arroz com frango. Cara, faz um experimento, olha, faz esse experimento. Coloca um potinho com arroz, um potinho com chocolate. Aí coloca ela sozinha na sala e manda o pai dela entrar e ver qual que ela vai pegar. Depois manda o tio entrar e ver qual que ela vai pegar. Um experimento legal e publica no Instagram. Falando sobre como histórias ajudam a gente a lembrar mais, uma coisa que eu descobri que é muito legal fazer em viagem é, às vezes, botar o fone e sair ouvindo podcast. E depois, se eu ouço aquele episódio de novo, eu lembro exatamente os lugares por onde eu tava passando enquanto eu ouvia ele. Tá, você associou aquilo. Assim, as duas coisas servem. Às vezes eu tô ouvindo um audiolivro e se eu preciso lembrar onde a informação tá nele, eu começo a lembrar o caminho que eu fiz, onde no caminho que eu fiz tava a informação. Se eu ouço uma coisa que eu tava caminhando, quando eu ouço aqui, eu lembro da caminhada e do que eu tava vendo enquanto eu andava. É, mas isso às vezes quando a gente perde um negócio em casa, não sabe onde deixou, sei lá, o controle remoto, o celular, ou coisa, você começa a refazer os caminhos de onde você estava pra ver se você lembra por associação. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes o que funciona foi exatamente isso. Ó, peraí, eu tive naquele lugar, vou lá. Aí você vai lá, aí você começa a lembrar de coisas que você fez ali, aí assim, puta, tá aqui na gaveta. E sabe o que que é isso? Quando você vai lá mesmo, quando você chega no lugar, você fala, por exemplo, você perdeu o controle remoto na sala, aí você já tá no quarto e fala assim, peraí, eu deixei lá na sala, peraí, deixa eu voltar na sala. Quando você volta na sala, o seu cérebro, os seus neurônios que ativaram quando você passou lá, eles vão ativar de novo. Então, o que você fez naquele momento, quando você estava lá originalmente, vai ser ativado também. Então, é por isso que a gente lembra. Então, às vezes, lá no quarto, você tinha um padrão X ativado. E esse padrão X não lembrava, não ativava que você deixou o controle do lado da mesinha que tem do sofá. Mesmo tentando lembrar, se colocar lá na sua memória. Exatamente. Mas na hora que você chega na sala, a parte do seu cérebro que ativou quando você estava lá, vai ativar. Opa, quando eu estava aqui, eu prestei atenção nessa mesinha. Olha, eu coloquei o controle na mesinha. Aí você vai e lembra que você colocou o controle na mesinha. Porque você tá forçando, você tá estimulando a reativação justamente daquele caminho de neurônios que aconteceu quando você tava lá. Apesar de você nunca ser exatamente igual, porque você não tá na mesma posição, no mesmo momento e tal, não sei o quê. Você tá passando por aquele mesmo caminho, né? Exatamente, né? Retração. Interessante. A sensação de déjà vu é exatamente isso. E bom... Muito bom, muito bom. Déjà vu. Vamos lá. Que porra é essa? São espíritos que... Então, quando a gente... Espírito, não é espírito. Que escroto isso. Não é espírito. É você que passa por um lapso temporal e consegue ver o futuro. Exato. Não, olha só, muita gente fala assim, ah, eu sonhei com isso. Eu lembro que quando eu cresci, eu não sabia que era déjà vu, a gente achava que é... Nossa, eu sonhei com esse momento aqui. Parecia que a gente tinha tido uma premonição, porque a gente tá reconhecendo tudo que tá acontecendo naquele momento. Não é que você reconhece, parece que você já viveu aquilo. Isso, essa é a sensação. Uma repetição. Parece uma repetição, exatamente. Mas o que que é, afinal? Eu acho uma merda ter isso. Por quê? Ah, por eu quê? Acho horrível. Por quê? Tô maneiro. Eu não sei, não acho, cara. Eu tô num lugar e de repente, caralho, já vivi isso. Acho horrível. Eu não lembro se eu tomei anestesia, né? Mas é... Ah, é tão inofensivo, por quê? Eu não gosto dessa sensação. Quando eu era mais novo, eu não gostava de voar de avião justamente pela falta de controle. Dirigir o carro, eu me sentia confiante porque sou eu que estou dirigindo, entendeu? Uh-huh, mesmo sendo muito mais perigoso, muito mais... É, no futuro, não. Mas mesmo que seja muito mais perigoso você estar num carro numa estrada que voando de avião. Exato. Mas a falta de controle, de saber o que está acontecendo, me era estranha. Entendi, faz sentido. Mas assim, a gente tem uma memória muito boa pra como que as coisas são configuradas espacialmente. Então, geralmente, você entra numa sala, a gente vai prestar atenção naquela sala, a gente tá conversando com as pessoas, a gente vai embora, você vai ter uma memória, vamos dizer assim, uma memória vaga de como que aquela sala tava configurada. Tinha um sofá mais ou menos encostado na parede, e tinha uma mesinha de centro, e tinha talvez uma mesinha do lado do sofá. Mas você não vai lembrar, por exemplo, que a mesinha do lado do sofá era azul, com uma das pernas pretas, e tinha um pedacinho quebrado da mesa. Eu lembro. Olha que eu lembro. Ah, porque você é rápido. Agora repara em tudo. Principalmente nos defeitos. Presta atenção em tudo. Eu entro no lugar, eu sou Jack Bauer. Eu entro, dou uma escaneada fodida. Eu olho tudo, cara. Até detalhes? Olho detalhe. Tudo que tiver na minha vista. Prataria, onde está o dinheiro. Tudo. Rota de fuga, o caralho. E quando a gente vai para um ambiente que tem uma configuração espacial muito parecida, o que acontece? Aí é basicamente, aí tem uma explicação que é, um curto-circuito que a gente tem no cérebro, que aquela configuração espacial vai automaticamente acender os neurônios que acenderam quando você estava lá naquela sala. Quando ele faz isso, ao invés de ele criar um caminho próprio, ele acende aquele outro caminho, aí você tem essa sensação de déjà vu. A analogia que eu gosto de fazer é o seguinte. Sabe quando você tá jogando boliche, não sabe jogar boliche? Na hora que você joga a bola assim, ela vai pro cantinho, cai naquela canaleta e vai embora. A sensação de déjà vu é isso. A intenção é que a bola siga no meio e chegar num certo destino. Mas acontece alguma coisa que ela cai numa canaleta e segue um caminho que não era o caminho intencional. Não era o caminho que você queria que ele seguisse. Então, na nossa memória é o seguinte. Uma sala, ela teria que ir no meio. Como se a memória fosse essa bola e ela tem que ir nesse meio. Mas ela, por algum defeito no seu cérebro, e não é um defeito, não tô falando uma coisa ruim, algum curto-circuito no seu cérebro, ela faz com que essa bola caia na canaleta e você acaba ativando uma coisa que tem a ver com uma outra situação. Quando acontece isso, a gente tem essa sensação de, opa, pera, eu tô numa configuração que é diferente daquela, mas, nossa, parece que eu já estive nesse lugar antes. Não, calma, tá confuso. Você tá descrevendo a sala e tal, e normalmente o déjà vu tem muito a ver com ações, entendeu? Você viveu o que aquela pessoa falou, exatamente aquela frase você e tal. Você pegou exatamente aquele negócio. Exato. Essa parada da canaleta que eu não acho tão maneiro o déjà vu ser um erro na Matrix, que eu não quero acreditar em outra coisa. Simples assim. Não me vem com essa história de canaleta, de bicho. Foda-se. É um erro na Matrix. Você finge que é isso? É como se você estivesse registrando aquilo em dois lugares ao mesmo tempo, é isso? Não, você não tá registrando. Se você estivesse vendo algo que você não tem registrado, mas você desperta aquela sensação de familiaridade. Você tá acendendo uma área que você viveu, fazendo aquela área acender, é uma situação que você não viveu. E o fato de você tá vivendo uma situação que você não viveu, mas essa situação tá acendendo uma situação que você já viveu, te dá essa sensação de, opa, pera, o que tá acontecendo? E dura alguns segundos. Dura alguns segundos. E o seu cérebro, ele meio que percebe, fala assim, calma, não é isso aqui que você tá vivendo, deixa eu voltar. Eu acho que não chega nem a segundos, que é algo muito rápido. Não, você não fica um tempo, ai, o que que dá... Não, uns 3 segundos, é um pá, pá, é isso. Só que isso te gera essa sensação. Essa que é a parada. Sinistro. Não é que nem o Matrix passa o gato e depois passa o gato. Que é só uma representação pra gente entender. É muito mais rápido, é muito mais um sentimento realmente uma revivência. Sim. Não é que nem o Matrix passa o gato e depois passa o gato. Que é só uma representação pra gente entender. É muito mais rápido, é muito mais um sentimento realmente uma revivência. Sim, sim. E só você tem aquilo, né? Mas ninguém, óbvio. Se outra pessoa tiver, aí fodeu. Aí realmente é um erro na Matrix, cara. Por isso que é importante quando a pessoa tem déjà vu, ela falar. Identificar? Déjà vu? Déjà vu, que nem é. Não precisa gritar, se o outro falar também, déjà vu, Aí realmente... Fusca azul, né? Tenta prever o que vai acontecer logo depois. Você tem a sensação, você fala assim, opa, eu tive essa sensação, acho que vai acontecer alguma coisa. Você tem a sensação de que você tá prevendo, mas você não tem como prever. É isso. Não, né? Tem como prever. É muito bizarro. Tem pesquisa mostrando que quanto mais velho você fica, mais a sensação de déjà vu, ela cresce com a idade. Então, sim, você tem mais experiências de déjà vu quanto mais você vive. E é uma coisa que talvez esteja alinhado com o fato de quanto mais memórias você tem, maior a probabilidade de você ter esses erros. Porque tem mais coisa similar pra despertar o mesmo padrão, né? Exatamente. Tem uma coisa bem legal que faz muito sentido, que é quanto mais memória você tem, mais difícil é de lembrar cada coisa individualmente. Mas não é porque a memória tá ficando curta ou porque falta memória, é porque tem simplesmente muita coisa pra você parsear pra lembrar aquela memória específica que você quer. Agora, você falaram no começo, ainda puxando isso que o Atila falou, é um caminho de neurônios que faz a memória, né? Explicando porcamente. Mas você falou que o neurônio 1 e 2 lembram um telefone. Mas esse mesmo neurônio 1 e 2, se você juntar ele com 7 e 8, ele é outra memória? E como cada neurônio está ligado a bilhões de outros, você vê que um neurônio só ele pode estar ligado a vários tipos de memórias completamente distintas. E é por isso que, às vezes, a gente tem associações de memórias que são meio loucas. Que é porque a gente tem um padrão, ou talvez uma coluna de neurônios, que é a mesma coluna que é ativada para uma memória Y e X. E essas duas coisas que supostamente não são ligadas, na sua memória vai ser ligada. E essas doenças que afetam a memória? Doenças degenerativas e... O que elas fazem? Por que elas afetam a memória? Isso é uma das paradas mais terríveis, assim, toda doença é terrível. Você é, no final das contas, o que você viveu. Por mais que a pessoa possa juntar valores e bens e tal, no final da vida, quando você estiver ali no leito de morte, só sobrou o que você é. Um que você é como gente é o que você lembra, o que você viveu com suas memórias. E quando você perde isso, acho que você perde tudo. É uma sacanagem. Você perde a identidade, né? É, você deixa de ser quem você era, porque você, o que você é, é o conjunto das suas memórias, no final, né? Mas o que que essas doenças fazem? Por que que afetam a nossa memória? Fisiologicamente, elas atrapalham a comunicação entre os neurônios. Fisiologicamente, é isso que ela faz. Então, por exemplo, quando eu tô tentando lembrar alguma coisa, eu vou levar de novo aquela analogia. O neurônio 1 vai comunicar com o 7, que vai comunicar com 2, e esse padrão de comunicação é uma memória. Se o neurônio 1 não consegue se comunicar com o neurônio 2, eu nunca vou conseguir montar um padrão de memória 2, 3 e 7. Nunca vou conseguir fazer isso. E o que que causa essa falta de comunicação? Vários fatores. Depressão deles, se você tiver uma baixa produção de certos neurotransmissores, né? Aí você vai ter, essa comunicação não vai acontecer. E a gente tem uma área específica, assim, não é uma área, a gente não tem uma área de memória no cérebro, mas a gente tem uma área que controla a comunicação entre os neurônios. É uma que meio que fala assim, olha, o neurônio X tem que comunicar com outro, o neurônio Y tem que comunicar com outro. E se você tem algum problema nessa área também, é como se fosse assim, a sua sala de controle tá fodida. Mas por que que, no caso do Alzheimer, as memórias de longo prazo perduram, enquanto as de curto prazo vão embora? O Alzheimer, especificamente, o que acontece é que os neurônios acumulam uma proteína tóxica que mata eles. O grande problema no Alzheimer é que você acumula uma proteína que eles chamam de amiloide, que ela vai intoxicando e matando os neurônios. Mas quando você tem essas memórias muito antigas, elas já foram associadas com tantas coisas e elas ativaram tantos padrões que pra você derrubar essa memória, você tem que matar todos eles. Todos esses padrões que despertam ela. Já uma memória mais fresca e mais recente, só tem um ou dois neurônios que despertam aquela memória toda. E se você perde eles, você perde aquilo. E só lembrar, toda vez que a gente lembra alguma coisa, a gente tá reconstruindo uma memória. Suponhamos que eu, sei lá, eu visitei o Taj Mahal. Então eu criei uma memória daquela situação. Se eu estiver conversando agora, eu vou estar reconstruindo isso, mas eu tô num ambiente completamente diferente. Então tem padrões de neurônios que estão sendo ativados agora, nesse momento, nessa sala que eu tô, e que agora eles vão fazer parte dessa memória. E que se eu falar do Taj Mahal daqui a uma semana, o que eu vivi lá naquela época, mais o que eu vivi agora que eu falei, mais o que eu tô vendo nessa outra época daqui a uma semana que eu tô falando sobre o Taj Mahal. Cada vez que a gente tem uma memória, que a gente lembra alguma coisa, a gente tá reconstruindo aquilo e a gente tá meio que adicionando certos padrões. Quando você tá muito mais velho, aí esse que o Atila falou, tem tantas associações adjacentes a uma memória que é difícil você derrubar aquela memória. Pra você derrubar aquela memória, você teria que derrubar toda essa rede, e pra você derrubar toda essa rede, você teria que praticamente acabar com toda a comunicação entre os neurônios. Aí você não teria só um problema de memória, você teria um problema de processamento de informação como um todo. Tanto que as últimas memórias que você perde são aquelas memórias que formam o teu caráter, assim. Tipo, alguma experiência muito forte de infância, alguma coisa que te levou a ter a vida que você tem hoje, ou, sabe, aquele tipo de evento que te define como quem você é. Você ancora tantas outras coisas nisso que é muito difícil de você perder esse padrão. E só outra coisa também relacionada à questão de perda de memória com a idade, um fator comum não é só porque a gente esquece as coisas quando a gente vai ficando mais velho, porque os nossos neurônios vão perdendo um pouquinho dessa capacidade de se comunicar um com o outro. Então, assim, às vezes a gente tem um padrão que ele é muito fortemente formado, e isso a gente não esquece, mas se você colocar uma pessoa de 75 anos de idade para aprender uma coisa nova, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque os neurônios dela não vão mais fazer certas comunicações tão facilmente como faria se ela tivesse lá 15 anos ou 16 anos. Independente de doença ou não, é normal quando a pessoa envelhece e fica mais esquecida, é isso? Isso, muito normal. Mas como faz para tentar diminuir isso? Aprendendo coisas novas? Você tem que acostumar o seu cérebro a criar novas conexões o tempo inteiro. Então, de novo, um outro elogio ao Azaghal. Criar rotinas novas é uma coisa ótima que você pode fazer durante a sua vida inteira. Inclusive, para quem tem filhos, fazer esse tipo de rotina com as crianças. Cria rotina nova. Então, por exemplo, você tem sua filha e todo dia você chega à tarde em casa e você brinca com ela. Todo dia. 5 horas da tarde, você brinca. Começa a fazer isso num horário diferente. Ou começa a brincar em local diferente. Ou começa a quebrar a rotina dela de forma que ela tenha que criar novas conexões com novas memórias. E se a gente fizer isso durante a vida, a gente acaba fazendo com que o nosso cérebro acostume a criar novos padrões. E assim, automaticamente essa capacidade vai cair com a idade. Mas ela cai menos, porque seu cérebro vai estar treinado já a fazer esse tipo de coisa. Mas fora isso, qualquer outro tipo de exercícios mentais, como aprender uma língua nova, ou aprender um ofício novo, ou estudar sobre algo, um interesse novo, ou fazer exercícios mentais mesmo, de resolver enigmas, Sudoku. Etc. Sudoku. É, o que seja, né? Tudo isso é... Palavra cruzada. Tudo isso é benéfico pra mente. É benéfico, o que não é... Eu não tava querendo entrar nisso de falar de, tipo, esses Baby Einsteins, ou como é que é o nome daquele site, Luminosity, que alguns daqueles exercícios, na verdade, eles treinam coisas muito específicas. Então, não são transponíveis, né? Não são transponíveis, exatamente. Não é uma coisa que você vai, olha, agora eu tenho essa técnica que eu posso aplicá-la em domínios diferentes e ter uma memória global melhor. Uhum. Geralmente é uma coisa muito específica. Ele vai te ensinar, por exemplo, a lembrar números. E vai ser muito bacana para um domínio de números. Mas se você quiser, por exemplo, aprender a chegar num local igual o Alexandre fez, sem ter que olhar no mapa, saber números não vai te ajudar. Esse negócio de chegar no local sem olhar no mapa é arriscado pra caralho, né? Moisés falou, eu chego, eu sei onde é, 40 anos. Porra, mas é no deserto, tem referência. Uma linha reta, malandro. É só olhar pra porra do sol. As estrelas também, né? Que... Porra. Imaginando Moisés, peraí, gente, eu acho que é pra cá. Outro dia eu não sei onde, que site que eu vi o cara botou. Como? Como? Uma linha, botou ponto de saída, ponto de chegada. Deserto, uma linha reta. Como o cara conseguiu? Olha a volta que esse cara deu pra ficar 40 anos perdido nessa merda. Cannabis. A famosa Maria Juana. Dizem que quem consome fica com a memória zoada. Ah, é verdade. E aí? Fato ou o quê? Não, é fato. E a explicação também é simples. A forma como um neurônio comunica com o outro é a partir de neurotransmissores. Eu já fiz essa analogia num outro Nerdcast, mas vou fazer de novo. O neurotransmissor é um office boy do neurônio. Ele pega o pacotinho do neurônio A, entra lá na sinapse, que é um espaço que tem entre um neurônio e outro, e entrega esse pacotinho no neurônio seguinte. Aí ele volta pro neurônio anterior. E ele vai continuar fazendo isso o tempo inteiro. É assim que um neurônio comunica com o outro. O que a maconha faz? Ela vira e fala assim, galera, vocês estão de férias. Relaxa, relaxa, que é tudo, tá tudo bem. Aí os pacotinhos começam a acumular nas células, porque elas não têm como entregar pra essa outra célula, e você não tem comunicação entre os neurônios. E você fica zoadão. Aí, por isso que você fica zoadão em vários sentidos, porque pra você se comunicar, você precisa de neurônios no seu córtex verbal pra fazer isso. Você precisa de neurônios no seu córtex auditivo, mas eles não estão lá. Mas a cannabis, ela é tão fodida, que ela faz o seguinte, ela chega lá nesses neurônios que precisam se comunicar pra você processar a informação e fala assim, olha, galera, férias, pode aproveitar. Mas ela chega lá no seu centro das emoções e fala assim, galera, hoje o bicho tá pegando, vamos trabalhar mais. Que aí é por isso que o cara fica todo ansioso e fica mais depressivo, porque essa área, esse sistema límbico, ele vai trabalhar muito mais. Então, assim, a pessoa vai começar a perceber emoções de uma forma muito mais forte do que se ela não tivesse. Ele fica ansioso e depressivo? Não é isso que eu escuto os caras falando. É de contrário. Ansioso e paranoico, sim. Paranoico, é. Talvez não depressivo, mas paranoico. Não, quando o cara fica ligadão mesmo, do tipo, tudo... Ele começa a prestar atenção, na verdade, em tudo. Qualquer detalhe do ambiente dele, porque aquilo pode ser, sei lá, um perigo ou alguma coisa assim. Essa paranoia, na verdade, é o sistema límbico trabalhando mais que os outros sistemas. Tá, mas aí isso é durante o barato do cara, depois não volta ao normal. Você tá falando, então, de perda de memória a longo prazo? Não, não sei, porque dizem que afeta a memória o uso constante, mas você descreveu um negócio que pode estar acontecendo durante o, né, a presença da substância no cérebro. E porque eu fiz a analogia do office boy, mas quimicamente o que acontece, esse tom de férias, ele simplesmente fecha os receptores dos neurotransmissores. Você tem uns buraquinhos que são os receptores desses neurotransmissores e a maconha, ela fecha esses buraquinhos. Como ela fecha esses buraquinhos, você não consegue ter essa comunicação, pois esses buraquinhos não abrem 100% como eles abriam antes. Eles abrem, mas ainda fica meio que obstruído. Então pode ficar tendo um efeito negativo a longo prazo. Entendi, olha isso. E essa galera com super memória de filme? Tipo, Rain Man... Que existe na realidade, inclusive, né? Memória fotográfica. O Kim Peek existe, né? O Rain Man é baseado num savan, né? Um cara que ele tem várias deficiências, mas tem uma mega memória. Outro dia eu reassisti o Rain Man. Cara, o Charlie Babbitt, que é o personagem do Tom Cruise... Sim. Era um filho da puta. Era, claro. Era um filho da ele puta. Ele usa o irmão pra ganhar. Um filho da bullying o tempo inteiro, usou o cara pra caralho. É um filho da puta. No final, tinha que perdeu o irmão mesmo. Filha da puta, o filme todo, cara. É muito escroto mesmo. É engraçado que na vida real, o pai do Kim Peek meio que dedicou a vida dele ao filho e absteve totalmente da vida dele, assim. Eles levam a vida de cidade em cidade com ele fazendo apresentações, demonstrando as coisas que ele já leu ou memorizou e tal. Ele é o único caso mais sério de memória fotográfica, assim. Se você pega um pessoal como Steven Wiltshire, que é um artista britânico que ele é autista, segundo ele mesmo, e ele pode voar de helicóptero, subir uma sacada, olhar para um cenário por um tempo e depois ele consegue pintar aquele cenário em detalhes, né? Que é o que mais se aproxima de uma memória fotográfica, mas ele mesmo admite que quando ele tá pintando, ele tem uma certa liberdade criativa, assim, que ele não necessariamente tá lembrando de tudo que ele pinta. No caso dele, parece ser uma coisa que mais tem a ver com treino do que com habilidade inata mesmo, porque ele não tem essa memória para outras coisas. Se você der para ele uma foto de um supermercado e falar, ó, pinta tudo que você tá vendo aqui dentro, ele não vai guardar aquilo e saber pintar muito bem. É capaz de ele ter se treinado pra reparar nos detalhes e nas coisas mais importantes na hora que ele for pintar. Assim. Mas o Kim Peek, especialmente, é o único caso que a gente tem de alguém que parece que ele consegue lembrar de uma página que ele leu, por exemplo, inteira. Uhum. E recitar tudo aquilo. Só que não é uma memória que faz sentido pra ele. Não dá pra você pedir pra ele interpretar aquilo, sabe? Tipo, qual que é a relação que você vê entre, sei lá, a 15ª página do livro que você leu e o que aconteceu ontem. Ele não vai juntar as duas coisas. Ele não faz associação com essa memória. Tipo, não é uma memória pra ele. É um blocão inteiro de informação que ou ele usa tudo ou ele não usa nada. Sabe o que me impressionou agora? Ter lembrado o nome do personagem do Tom Cruise no Rayman. Que isso é impressionante, realmente. Eu fui até conferir no Google se estava certo e é isso mesmo, Charlie Babbitt. Mas quem que lembra de tudo no Nerd Office? Ah, no Nerd Office? No Nerd Office. Sempre tem alguém que lembra da cena ou do personagem ou do... Ah, legal, mano. Essas paradas velharia, ele lembra tudo. Olha só que engraçado, uma vez eu fui... Vocês sabem, né? É sabido que a China falsifica o mundo inteiro, né? Tudo que é possível falsificar, a China falsifica. E nessas feiras, eu fui uma vez numa feira de presentes, sabe? Essas feiras que tem estandes, expositores, e as empresas vão lá e mostram os produtos que elas criaram, que elas fabricaram para as outras lojas, lojistas comprarem e revenderem. E aí todos os estandes proibiam o uso de máquina fotográfica, porque muitos itens eram protótipos ou peças originais, e eles queriam evitar a falsificação. E aí eu vi um chinês agachado, olhando para um negócio sem parar. Assim, eu falei, esse chinês... Intensamente. Esse chinês, ele tá memorizando essa merda. E ele não ficou muito tempo, ele ficou tipo um minuto, dois. E aí, eu fiquei olhando o chinês, ele saiu e eu fui andando atrás dele e ele parou e começou a desenhar o negócio. Desenhar? É. Longe da coisa? É, se afastou. Pela memória. Caraca, que filho da mãe. A melhor memória fotográfica é do Pixel. Ele tem uma câmera de 12 megapixels. Seu malandro. Olha, eu vou falar pra você que o Google fazendo propaganda de graça no Jovem é de uma sacanagem sem tamanho. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.